Mike Serra Golf Salvador. Chamando Mike Fox Serra Salvador. Ah, escuta só. Ok, agora 55 milhas sudoeste, serviço radar encerrado. Mantém uma centena chamando Ilhéus em 120.1. Tem um bom voo. Obrigado, agora daqui a pouco. É. Controle Salvador, muito bom dia. Papai Sanguí, que Fox Trot Lima tá na Coral. Pode apurar a Coral direto? Pode, subindo uma centena, vigilância. Gente, Coral direto, uma centena, o Fox Trot Lima. Amador, Bruxo 81, para a descida. Bruxo 81, deixa para 4.000, 1.014 no ajuste. 4.000, 0.4, Bruxo 81. Quatro no quatro, direita 080. Direita 080, quatro no quatro. Agora que eu vou na direita, na 120, informe visual pro campo. Direita 120, totalmente visual, 104, 104. Ok, complete a aproximação com a torre agora, 18.612, até o bom pouso. 18.612, obrigado pelo trabalho. Disponha. Torre Salvador, bom dia, 35.494. Tá de baixo pra final, visual. Trip 5-4 no 4, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, cheque trem de pouso. Baixou e travou, aguardando sua autorização, 5-4 no 4. Romeu Golf, autorizado a decolagem, pista no 7, vento 120 graus, 7 nós, triplo Romeu Golf. O Bruxo 81 no Salvador. Essa escuta. Vai preferir bloquear o IDMB e executar a órbita, o procedimento completo, alongar, afastar e aproximar no longa final da 17 visual. Longa final para o Bruxo 81. Positivo, dá presente sobre o vetor, curve à direita agora com a proa 250. Com a proa 250, o Bruxo 81 descendo para 4.000. Vetorado 250 à direita, Bruxo 81 desce para 4.000. Algum limite para o Bruxo? Positivo, a radial norte de Salvador. Norte de Salvador é o limite para o Bruxo 81, grato. Por Romeu Golf, decolado aos 4.2, controle 119, decimal 35. 935, grato, bom dia. Controle Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, muito bom dia. Bom dia, contato, vigilância, Romeu, Romeu Golf. Papa, recebendo para o 240, não sei como. Controle Salvador, Alfa Victor Juliette para regresso. Ok, um no mil pés, o Alfa Victor Juliette via litoral. Um no mil pés, via litoral, Alfa Victor Juliette. Controle Salvador, bom dia. Oceania 6250. Identifique da mãe. Bom dia, 6250. Identifique, desça ao 050, inicialmente na chegada à maré. Desça ao 050, ainda mantém perfil da maré. Oceania 6250. Ô, Bruxa 81, desça para 3 mil pés na proa 240. O limite permanece o mesmo, Bruxa 81. Desce para 3.240 agora, Bruxa 81, mesmo limite. E da via Lima, na Lima chama Solo 1219. O INDB da 17 ou prefere vetores para uma longa final visual da mesma? É, solicita se for possível a vetoração da longa final aí da 197, o 6250, Xaneta. É possível, comando. Prossiga na chegada, aguardando os vetores. No seu aguardo, Xaneta 6250, braço. O Victor Delta Zulu para o título de trapo. 1.500 para os pés, ingressando via corredor forte, 1.014 no ajuste. O Romeu Romeu Golf é proa para Guanambi? Ah, 276. Livre? Obrigado. Controle Salvador, Whisky Foxtrot de Lima, está cruzando 080, está em condições visuais de pressão prosseguindo 085. Está livre, 085, quando possível estimado para pouso, Fox Lima. A gente chama pouso aos 13, 15. Salvador, Alfa Victor Juliette, ingressando na Interlagos, na prova da rotatória. Positivo, Alfa Victor Juliette, dá presente e execute o 360 com curva esquerda. Alfa Victor Juliette, 360 pela esquerda. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu Lima Delta Lima. Papá Romeu Lima Delta Lima, Salvador. Romeu 44, decolou de busca-vida, destino Costa Azul. Transponder 016, está no litoral norte. Intenções prosseguir pela rota Xé até a Costa Azul. Ok, mantém posição em Chame Torre agora, 1862 para cruzamento do campo, Papa Romeu Lima, Delta Lima. Vai manter a posição a 500 pés, e após chamar a torre, Delta Lima. Chame da presente torre para cruzamento do campo. Chamada na presente, Delta Lima. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Lima, Delta Lima. Papa Romeu Lima, Delta Lima, prossiga. Tá no seu setor norte, litoral norte, e intenções fazer cruzamento para setor sul, ingresso na rota Xé. Ciente, o Papa Romeu Lima, Delta Lima, estima quanto tempo para cruzamento da pista no 7? Estima 1 minuto. Ciente, porta para o cruzamento, Romeu Lima, Delta Lima. Delta Lima não copiou, cruzamento pista 1 no 7 ou cabeceira 10, 28? Vai cruzar a 1028, reporta para cruzamento 1028, Romeu Lima, Delta Lima. Ok, reportará no cruzamento, Delta Lima. Romeu, Romeu Golf, chame Recife agora em 1288. Ok, Romeu Golf, como é que é? Mano, cruxo 81, desça para 2000, informe visual com o campo. Desce para 2000, cruxo 81, tá visual. Ok, completa a aproximação visual que estão no 7 agora com a torre, 1862. 1862, bruxa do turno, completa com a torre. O Delta Lima procede de que localidade? Procede de Zulu Zulu, busca vida, segue para Costa Azul, Grupo Zulu. Para Costa Azul, Grupo Zulu, ciente. O Lima Delta Lima, se calibre cruzar aí o prolongamento da 1735, reporte concluir o cruzamento, Lima Delta Lima. Reportará a boca do rio, Delta Lima. Não, após concluir o cruzamento aí da 1735, ok? Ah, ok, reportará após concluir o cruzamento de 1735, Delta Lima. Torre Salvador, bruxo 81, descendo para 2000, visual da cabeceira 17. 2281, acuse com trem checado. Vento 120 graus, 8 nós, 2281. Cruzará para o 81. Salvador, Papatango Alfa Vitor Juliette, corredor Interlagos, estreia da Ruta Boba. Alfa Vitor Juliette, ciente. Continue a aproximação, Alfa Vitor Juliette. Continue a aproximação, Alfa Vitor Juliette. Delta Lima tentou o cruzamento, cabeceira 35. Delta Lima, chame controle novamente. Frequência 11935, Delta Lima. Chamada controle, Lima. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, qual setor pretende? Já na 35, próximo ao farol de Itabuã, segue proa de Pituaçu. Positivo, vai pousar no L. Costa Azul? Afirmativo, L. Costa Azul. Tem reporte visual. 2, teria condições de decolar do pátio do Graer, prosseguindo para o setor sul, sem interferir com a pista 17, confirme? Então, saindo com proa sul, sem interferir com pista 17, devido à aeronave para pouso naquela pista, acuse fora do solo, vento 130 graus, 8 nós, guardião 02. Colorado, fora do solo, guardião 02, na final da 17. Center. O bruxo 81 na final da 17, baixado travado. 2281, livre pouso no 7130 com 8 nós, 2281. Livre pouso na 17, bruxo 81. Salve, guardião 02. Alfa Vitor Juliette encurtando a aproximação para a pista 17, acusa na curta final, Alfa Vitor Juliette, à medida do possível, agilizando. Afirmativo, está mantendo high speed, encurtando para a final, 7, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo. Mike Ferragão para MUCUG, confirme o corredor ideal que saiu. Eu acho que é, mas quando decolagem, a radial é a 290. Da Bahia ou fora? Dentro da Bahia, 360. Sente, Max Serragolfo autorizado, MUCUG 085, direto, decola da 17, curva direita no corredor Axé, restrito no meu pé, até a liberação do controle, o farol da barra. Controle 1935, aciona 5016. Puxa 6250, desce para 2000, aguardando o vetor para a longa final da 17. Vai seguir como número 2 atrás de um 6950. Gente, desce para 2000 pés do 6250, Xané. Gente, o Urucho 81, prossegue o táxi via Pati 1, Juliette, Alfa, chama na Delta para o cruzamento. Delta Lima visual com ele ponto Costa Azul. E liga frequência. Delta 6250, completa direita na 140. Gente, rua direita pro 140, puxa 6250. Salvador, Alfa Vita Juliette, final de 3 milhas, 07. Livre pouso na 17, o vento 100 graus com 7 nós, Alfa Vita Juliette. Livre pouso, Alfa Vita Juliette. O 6250 em redução para aproximação. Informe visual com o campo, vai seguir o tráfego 150, está agora a 1,5 milha da cabeceira 17. Gente, está visual com a pista da presente, está reduzindo para a mínima, 6250. Positivo, completa visual com a torre agora, 18,62, até o pouso, comando. Uma torre 18,6, grado contra a base, 6250, Xané. Disponha. Bom dia, Xané 6250, final da 1-7. Oxenê 6250, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso 6250. Estamos no seu aguardo, vai manter a aproximação final 6250, Oxenê. Alfa Vida Juliette efetuará o pouso de maneira a livrar a pista no ponto médio, ok? Agilizando as manobras, Alfa Vida Juliette. Afirmativo. Autorizado o cruzamento então, no 028, apenas atentando ao trabalho sendo realizado à sua direita, desemborrachamento, ok? Aviso óbvio, homens trabalhando na pista, dois chutando o cruzamento. Certo. 14 no ajuste, informe visual com o campo. Positivo, sou solo falso 59, reporte pista livre, Juliette. Juliette. 7 grato, Juliette. Bom dia. 6250, checa o trem de pouso, vento 80 graus, 89. Gente, trem embaixo, está autorizado o pouso, 6250. Livre pouso pista no 7, 6250. Autorizado pouso no 7, 6250. Chamando a torre agora, 1862. É o Vitor Delta Zulu que chamou o Mike Serra Golf, confirme? Chamou o Vitor Delta Zulu, seu comando Interlagos. Delta Zulu Interlagos, continue a aproximação visual. Reporte visual com tráfego da Uxaner na final da pista no 7, Airbus 318. Vitor Delta Zulu. Testa visual com a aeronave na curta final. Deverá segui-lo com o número 2, reporte interceptando a final da pista Tano 7. O vento 90 graus com 8 nós, Vitor Delta Zulu. Essa é como o número 2 para a pouso, vai continuar na final, Delta Zulu. R 6250, Solo 02, libere a esquerda, chame Solo 129. Vai liberar a esquerda, chama Solo 219, T1 no 6250, Chanel. Houve livre, reporte para ataque, Serra Golf. Salvador, bom dia, ou Chanel 6250, tá ligando, você escuta. Xané 6250, bom dia, autorizado ingresso, parte principal, posição 02. Autorizado ingresso no parte principal, vai estar aqui só pela Lima para o 02, 6250. Afirmativo, via Lima, após ingresso a parte principal, 02 a posição, ok? Lima, parte principal para 02, grato, 6250. Central, dá no 7, visual 35. Afirmativo Lima, Victor Delta, 090 graus com 08, é o vento, tem livre pouso, pistão 7. Livre pouso, Delta Zulu. Pouso, pouso, o pátio é o? 04. 7. Golf, altímetro no 0, no 4, reporta no ponto de fora da bata. Victor Delta Zulu, no solo 05, autorizado backtrack, reporte pista livre. Constantin, cópia por gentileza, aguardando, ok? Aguardando a saída Conde, por gentileza, Lima, Kilo Zulu. Zulu, pronto, cópia. Aracaju, nível 090, decola da 1-7, curva esquerda, no perfil da saída, Conde. O controle em 199, decimal 35, a torre em 198, decimal meia dúzia e aciona 0254 no transponder. Planejamento correto, confirma apenas POB. 04 no pátio da Aerostar, transfere a torre em 198 decimal meia dúzia para o acionamento táxi de decolagem, um ajuste no 04, bom voo. Matheus. Afirmativo, Lima Kilo Zulu, reporte quando pronto para o táxi.